Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Olá, cá estamos de volta para mais um Zingarelho. Antes de mais, queria falar sobre a Feira do Livro Anarquista de Lisboa, que acontecerá já esta semana, nos dias 25 e 26, ou seja, sábado e domingo. O cartaz é uma homenagem aos que são acusados de infetadores, com a imagem de um símio, um morcego e um pangolim em versão Pride, para nos lembrar da injustiça de os acusarmos de nos trazerem doenças, ainda para mais doenças que nos condenam à vida sob a ditadura das decisões políticas baseadas na ciência, da normalização do afastamento entre humanos e da aceleração dos processos de exploração, alienação e controlo de toda a gente. Pelo menos é assim que eu vejo o cartaz. Enfim, a Feira do Livro Anarquista de Lisboa 2021 decorre então na Quinta do Ferro, este fim de semana, e pretende, para além do sempre importante encontro entre resistentes, insubmissos e iconoclastas, ser mais um passo na reconstrução da resistência ao cerco do capital, da autoridade e do conformismo. O programa é extenso e muito, muito apetitoso, e a melhor coisa é ir ao site e começar a programar o fim de semana. Ora, apontem lá, feiraanarquistadolivro.noblogs.org. Eu repito, feiraanarquistadolivro.noblogs.org. A vida real anda a rabiar por baixo da histeria eleitoral e, nesse sentido, havia muito mais coisas a anunciar e divulgar. Mas ainda não é hoje que o Zingarelho volta a ser uma agenda para gente aborrecida com o estado do mundo. Hoje tenho o imenso prazer de piratear uma peça, talvez se chame podcast, ao programa A Tua Prima, que é um programa de fazedoras de teias, tecelãs e investigadoras sociais acerca da Babilónia, das loucuras e esquizofrenias do admirável mundo novo. Esta peça pirateei-a por ser sobre um tema recorrente no meu cérebro e, portanto, nestes programas, a questão do plano de fomento mineiro, no caso, um áudio à volta do acampamento em defesa do Barroso, que decorreu entre 14 e 18 de agosto, de qual aqui já falamos, num registo feito espontaneamente pela tua prima, ouvindo os sons da aldeia, os seus habitantes e as ativistas que se mobilizaram nesses dias. Direto. Para esta ação, precisamente, ou seja, temos toda a população, inclusive a igreja local. E atenção, são nada contra a religião, a favor, mas São aldeias muito importantes, onde todas as poucas ajudas são bem-vindas. Estando nós num país católico e nestas zonas atrás do sol posto, permitam uma expressão, né? Ver aqui inclusivamente a Igreja unida e os sinos a tocar para chamar precisamente a população, porque é assim que as coisas aqui funcionam. Quando há um incêndio ou algum problema, a melhor forma de se avisar a população é tocar os sinos da Igreja. Tanto que aqui até existe um cordel para fora da Torre de Sinaleira. Temos um cordel de fora, pronto, quem precisar de alguma coisa é só puxar o sino da Igreja que alguém aparecerá, ou aparecerá a população toda. E agora estamos aqui neste compasso de espera. Não, as minas, não. guitarras aqui no som. Norega. Oh, Francisco, eu vou-lhe perguntar em que contexto é que se encontra aqui, de onde é que veio, está aqui a fazer o quê? Bom, eu vim para aqui porque acho essencial defendermos o nosso território, a nossa água, que estas minas a céu aberto estão poderão contaminar se forem avante. E eu vim aqui no contexto da caravana Zapatista pela Vida, que neste contexto... PSD, tá, não fica bem assim. Tens que virar ao contrário essa merda. Gosto. Que eu vou estar por eu ir. Obrigado. Acho que vamos tentar a rua, caralho. Já foi. vaca, a casca verde, podes deixar a fermentar dentro de um recipiente, um garrafão de água, e a tinta, filtras, e é uma tinta fixe para pintar. E é nós, pronto, este espraque seco que caia, normalmente apanha essas com caídas. Back Savannah. We'll be right back.

É bem divertido. Estás mesmo spicy. Podes mudar as camadas, de repente começas a falar, vais a apanhar o som da água e já estás no outro nível. É tipo lupa. Thank you. Ninguém consegue aqui separar, principalmente em Romênio, que é Romênio e ali, ali à frente, mas está mais perto de Estamos aqui só a aguardar umas entrevistas e acho que ainda falta mais uma performance aqui com a Hidra, mas vamos aguardar. Como podem ver, isto é o espírito, estamos cansados. Foram longos dias aqui de preparação, de realização, de concretização de ideias novas que mostram que é possível um mundo novo, sem fazer coisas novas, só manter as tradições mais salutares. Uma tradição coletiva em vez do individualismo, deste capitalismo desenfreado. Esperávamos ter também um pouco de... talvez algum comunicado por parte da organização, dos locais, mas pronto, pode ser que seja possível a seguir. E pronto, estamos aqui a aguardar. Espero que dessa parte, desse lado, estejam a conseguir ver e escutar com atenção. A dizer-nos olá e pronto, é isto. Vamos deixar aqui o tripé, qualquer coisa, disponham e já sabemos lá. Até já, pessoal. Eu logo meto um pino de arroz. Já está nada. Passamos o gelo todo já daí ao caralho. Olá. Quem tem chicholas? Quem tem chicholas? Eu tenho chichola. O meio está com um bagaio. O povo vai resistir. nós não. O povo vai resistir. O povo vai resistir. O povo vai resistir. Esta peça, como disse antes, era do programa A Tua Prima, que a partir deste sábado passa a ter uma colaboração mais permanente com a Rádio Paralelo. Nesse primeiro programa, que é então exatamente às 0 horas de dia 25, ou seja, na noite de sexta para sábado à meia-noite, neste primeiro programa, dizia, teremos A Tua Prima à conversa com Ângela Polícia. Por isso, hoje, para acabar, vamos ficar com a música Isto Vai Arder, Ângela Polícia. Até ao próximo. Quem?